melhor. Onde todos vão se respeitar. Levei daqui todos que querem o melhor. Para que possam amar. Eu posso ser melhor, posso ser. Eu posso melhorar tudo que eu quiser. Eu vou sonhar, vou lutar, vou buscar o melhor, seja o que Arceus quiser. E eles procuram por mim, procuram saber onde estou. Querem me prender a fim de controlar quem eu sou. Indomável ser alado, filho do trovão, pai dos raios, furacão dos três que vivem redenção. Ainda chove nos enterros dos meus sentimentos. Eu tô vivendo meu momento. Ainda chove nos enterros dos meus tormentos. Eu faço desse meu momento. Tenho levado tanto orgulho a minha filha que ela tá rica com isso. Fugi de canto, levando meu canto. Vocês só me vêem porque deixo ser visto. Meu paraíso já foi inferno, hoje eu chamo de campo. Selei uma parte de mim dentro da pessoa que eu amo. Blackout no interior, na velocidade da luz, vou salvar essa merda. Me chame de Raikou, me filtro na dor, você luz nas trevas. Sem sabe, não perde o tempo, tudo passa rápido. Ladrão de raios, olhar de raiva, próprios apitos. Fugindo aqui pra um lugar melhor. Posso ser, eu posso melhorar tudo que eu quiser. Eu vou sonhar, vou lutar, vou buscar o melhor, seja o que Arceus quiser. Sem luzes em minhas crises, me torno fera inomável. Temem os meus raios, riem de mim por não ser estável. Derretendo correntes que me prendem, não quero a lei. Justiça segue quem nega, morre em nome de um rei. Cansei de chorar, cansei de chorar. Não sou como antes. Se afastem de mim, se afastem de mim. Esse é meu thunder, fora de controle. Matando treinadores, respeito suas dores. Dormindo em cima do que sobrou dessas flores. Tentando achar a solução, pra que no fim entenda a criação. No passo de minado, morri no dia que eu me tornei importante demais. As pessoas que mal me olhavam e me via como incompetente. Sou diferente mesmo, tendo milhões de motivos para ser livre. Sozinho sigo tentando encontrar motivo nas mortes, tipo John Wick. Metade daqui nem sabe o que eu sinto. Relaxa, mesmo que eu expurgue isso daqui pra eles só uma faixa. Fugindo aqui pra um lugar melhor. Posso ser, eu posso melhorar tudo que eu quiser. Eu vou sonhar, vou lutar, vou buscar o melhor, seja o que Arceus quiser. Fugir daqui pra um lugar melhor. Eu posso melhorar tudo que eu quiser. Eu vou sonhar, vou lutar, vou buscar o melhor, seja o que Arceus quiser.